10 minutos. Nerds, deixe Yuka. Uma guerra cruel, espinhos pelo céu. Vão acertar, o único que pode nos salvar. E no meu último segundo no mundo, Naruto, eu vou morrer por ti. Mas agora posso sorrir, pois meu destino escolhi. Tudo começou, eu tinha 4 anos. Decidiram que meu destino era ser selado, amaldiçoado, um pássaro em prantos. Que pra família principal tinha que servir calado. Vendo constantemente meu pai sendo maltratado, o ódio foi se aumentando, eu não pude evitá-lo. Se Hiyashi o sequestro não tivesse evitado, meu pai não teria se matado. Então treinei pesado pra não ser um fracassado. E o melhor da academia eu fui nomeado. Pelos meus resultados, no 9 colocado. Junto com Lin, tentei purgar, éramos liderados. E minha primeira luta, enfrentei a princesa Hinata Hyuga, filha da realeza. Não quero suas desculpas, cê nunca vai entender o que é a tortura, viver preso e sofrer. E na próxima fase, eu não imaginaria que depois de uma derrota minha vida mudaria. É a letra do meu pai, eu chorava e lia. Sua morte eu pensei que nunca entenderia. Ali ele dizia que fez por sua família, pra proteger Konoha e principalmente por mim. Um sorriso eu abria, curei minhas feridas. Os pássaros parecem voar felizes no fim. Esse mundo vai girar e eu vou me libertar. Ver pássaros a cantar, não pensar no amanhã. Com meus olhos Byakuga, agora eu posso enxergar toda a verdade. Meu nome é Neji, escolhe quando morrer. Esse é o preço da liberdade. Tamo junto, 7 minutos. Sidney Scarcio nos beats, pode crer. Gênio do clã Hyuga, sem precisar de ajudar. Derroto qualquer oponente que entrar na minha frente. Um ninja avançado, sempre observado, por ter um poder tão forte que ninguém compreende. Derrotando inimigos até mais experientes, provando no caminho de forma inteligente. Até o Kazekage da areia tem elogios a mim. Merecidamente o Jundin. É o começo da guerra e eu tô preparado pra proteger a terra junto com os aliados. Não importa o quanto custe, todos vou defender. Nem que eu precise morrer. Um ataque inesperado, sinto um gosto amargo. Vejo Hinata protegendo Naruto cansado. Não deixarei aceitá-los, esse é meu legado. Morrerei para proteger quem luta ao meu lado e serei libertado do selo amaldiçoado. Mas antes de partir, Naruto, escuta o que eu digo. Você é um Hyuga, sua vida não é só sua. Morro feliz por ter decidido o meu destino. Esse mundo vai girar e eu vou me libertar. Ver pássaros a cantar, não pensar no amanhã. Com meus olhos Byakuga, agora eu posso enxergar toda a verdade. Meu nome é Neji, escolhe quando morrer. Esse é o preço da liberdade. Pai, os pássaros voam livremente hoje. Eles parecem tão felizes. Finalmente entendi a liberdade de poder escolher a própria morte, o próprio destino, pra proteger meus amigos, minha família e a minha vila. Finalmente eu vou te encontrar, pai. Uma guerra cruel, espinhos pelo céu. Vão acertar, o único que pode nos salvar. E no meu último segundo no mundo, Naruto, eu vou morrer por ti. Mas agora posso sorrir, pois meu destino escolhi. Esse mundo vai girar e eu vou me libertar. Ver pássaros a cantar, não pensar no ar.